258, chame Recife agora, frequência 12545, alterna 13365. 2545-3365, obrigado. No completo final, é chame torre 118.95. 18.95-5591. Boa, até daqui a pouco. Boa. 352-18, inicia redução. 352-18. Reduzindo 18. Salvador, uma boa noite. O 355-591. 5591, boa noite, continua a aproximação, o time 3103, repassa a pista livre. Correção, reporta, tem mais área travada. Reportarei, baixada lá de 5591. Janer 6300, decolou 53, controle 1, 208. 208, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, Ocean 6310, ou 9200. Janer 6310, contato, mantém nível 350, na saída Puca, Jamaracaju. 350, perfil é da Puca, Brasil, Jamaracaju. Ocean 6310. É Portugal 09, descendo mantém 2000, via Bump Arrival, clear, final approach. Descendo mantém 2000, via Bump Arrival, clear, final approach, Portugal 09. P5591, não está aí, na final, baixar travado. 5591, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 50 graus, 3 nós. Autorizado, pouso, 591. Complete final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. 3895, bom serviço, obrigado. Bom pouso. Boa noite, trip 5218, passou externo, vai estar travado. Trip 5218, boa noite, continua a aproximação, o time entrou no 0, mas tem que guardar na pista livre. Escuta. Trip 5591, Sol 857, Iberia direita, Sol 1219, boa noite. Direita, 2195591. Desce Salvador, uma boa noite. 5591, levando as suas cordas. Boa noite, 5591. Alfa Aquilo Pátio 3, fica atento ao sinalizador quando lá. Alfa Aquilo no Pátio 3, ficarei atento ao sinalizador, 5591. Taxi Gol, 1096, temos 164 agora, 3 horas e 30, alternando Natal. Taxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera Torre, 198, decimal 95, o ajuste na 0 na 3. Gol na 0 na 6. Gol na 0 na 6. Segunda direita, chama solo, 1219, boa noite. Por favor, é o gol 1096, próximo ponto de espera pronto. Salvador, trip 5218, livrando a sua escuta. Vai manter o ponto de espera, gol 1096. Boa noite, trip 5218, táxi autorizado via Alfa Kilo Parte 3. Fique atento ao sinalizador quando lá. Prossiga, o Mike Alpha Echo, inicie e reporta pronto para iniciar o deslocamento, ok? Tower 108 decimal 95. 108 decimal 95, 108 in Portugal, 09. 118 95. 118 95, okay. Salvador Tower, boa noite, é Portugal, 0199 Heavy, on localizer, Hanoi, 1-0. Portugal, 0-1-9, continuing our approach, we're punching losing gear down in Lockett, altimeter 1-0-1-3, and expect runway vacated, boa noite. 0-1-3, continue the approach, report to the Sierra, Portugal, 0-1-9. É Portugal 019 Heavy, Altimarker inbound. Gol 1096, passando 1200. Lembra, no 80, é Portugal 019. 096, decolado 02, chama o controle. 208, bom gol. ciente, sobre até o 370. Condições de voar direto, pronto. Vou coordenar aqui com o Centro Recife por hora, pelo que vejo aqui, vai ser possível, aguarde. Tá ok, muito obrigado, aguardando a coordenação. Três, Panamá 310, controle. Salvador, aqui é o Mike Alfa Eco, aguardando autorização para prosseguir com o reboque. Mike Alfa Eco, inicia o reboque, vai ser até o través do gate 3, ok? Aguardando para prosseguir, a nave vai estar pousando aí, vai ter que ser até o gate 10. Positivo, aguardando através da posição 3 para a ingresso da aeronave que acabou de pousar. Não autorizou o senhor voar um fixo mais à frente, sim, a aeronave chegando para Salvador. Eu ainda não consigo visualizar essa aeronave. Da presente, a única posição que eu posso autorizar é para o de Cogbo. Cogbo já ajuda, senhora. Muito obrigado pela gentileza. Zero-nine on the ground at 04, clear the runway and contact the ground 129. 129 and Portugal 09. Taxi Vai Alpha, we will short Juliet. Vai Alpha, we will short Juliet. Let's go, Juliet. favor, na 096, chame o centro aí, esquiva na 2545, alternando no 33.65. 2535, boa. Cleared by Juliet to gate 11. We attend to follow me vehicle, it's in gate 07. Copy, we follow inside by Juliet, gate 11. We hold the following on gate 7 at Gulf 09, Kovriak. Confirming, I've been gate 06. For me, the covers are waiting. Copy, follow me on inside on gate 6 now at Gulf 09. Salvador, aqui é o Mike Alpha Echo, podemos prosseguir com o rebarque até a parte 3? Afirmativo, livre até a parte 3. Graças. 5296, pronto, 4? 4, 5296. 5296 para Aracaju, nível 190 autorizado, degol da pistola 0, com primeira curva à esquerda, na saída Pucajama, Pajama direto Aracaju. Controle Salvador, 120 decimal 8, torre 98 decimal 95, aciona 5027, 35296. Autorizado 90, decola da pista 10, com curva à esquerda, saída Pucajama, Caju, o controle da pele 1208, a torre 118.95 e transponder 5027. O trip 5296. Trip 5296, correto, chame pronto para puxar o examinamento. Aí, vamos fazer o examinamento 5296. Aqui é o Mike, Alfa Eco, informa no término de reboque na 01 do Pátio 3, muito obrigado pela coordenação, boa noite. Boa noite. 246, tenha identificação, chegada bom, se desça e mantenha nível 050, altímetro no 093. Tony Salvador 633. Possível, chama 6303. Senhora, por gentileza, autorizaria para o Azituna para minimizar a nossa atraso. 6303, inicialmente mantém perfil do espaço. Três 05, aciona a identificação, chega na Mari, isso mantém a nível 060, ajuste de altímetro no 013. Ajuste de altímetro no 013. Você comprou a 6303, qual o número pro povo? 6303, número 1 na aproximação. Valeu, 6303, tem referência de visual, autoriza a interceptar sinal visual na Proa de Simbra? Meia 6303, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro, permanece no 013. Para 2000, confirma, está autorizado, 6303? Afirmativo, autorizado, voar na Proa de Simbra, o Chanel 6303. Sente, mano, que hoje sempre me atriste. O 4235, aciona a identificação, autorizado chegar a bordo, desse mantém nível 070, ajuste de altímetro no 013. 35216, pushback acionamento, parte 3, boa noite. Boa noite, livre, posicionamento, cuidado. Livre, chamarei. 6396, já tem referências visuais com a cabeceira da pista 10? Afirmativo, 6396. Tem condições de completar a aproximação visual? Afirmativo. Sim, está autorizado, descida para 1.700 pés, cheque trem de pouso, reforço estabilizado. Ok, descendo para 1.700, reportará trem de pouso e estabilizado, 6396. 3305, para interceptar o localizador, curva à direita para o 050, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, receio pista na 0, reposto autorizado. 2.000 pés, 050, para interceptar o localizador, informará o TAM 3305. Bono 246, desça para 4.000 pés, reduza para 220 mais. Ponte de fecha, motor em 108, 5.000, índia, 35.2, 90. 6393, complete a aproximação, chame torre 98, decima 95. Aproximação, chame a torre 633, 235. Oxana 6303, boa noite, cheque trem livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 04 nós. 633, está livre pouso, 90. Posso espera da 10 pronto. Tribo 5 boa noite, mantém ponto de espera. Ok. Bona 246, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 240, seu limite será a magnética 1-10 de segurança. Bona 246, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0 no 3. Na 6303, solo 35, libera a direita e chame o solo 1-2-1 decimal 9. 1.9, libera a direita 6303. 35, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, azul 4235. Azul 4235, reduza para 2209. Reduzindo para 2209, azul 4235. 6303, libera. Boa noite, Xamé 6303, táxi Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette, gate 04, 633. 246, curva à esquerda para o A180, seu limite permanece magnética 190. Controle Salvador, trip 52, 16, boa noite. Trip 52, 16, boa noite. Subir, mantém nível 190, sai da PUCA, vim lá. 190 na PUCA, 52, 16. Vou na 246, desço para 2000 pés. Aparente ser para o localizador, curva esquerda, proa 140, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, pista 90, reporte estabilizado. Esquerda, 140, 2000, chamar. Localizador, tá 3305. TAM 3305, completa aproximação, chame torre 118, decimal 95. 895, obrigado. .888, oceano identificação, autorizada a chegada a Bonf, vê se mantém a nível 050, ajuste de altímetro na 093. Lado, ajuste na 093. Pelo 03, baixado travado, já está o TAN 3305. TAN 3305, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 039. Livre pouso, portão 3305. 246, complete aproximação, chame torre 98 de semana 5. 245. Salvador, zona 246, boa noite. Voo, fundo 246, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste na 093. 3 aguardar. Centro 235, desça para 2000 pés, está livre da restrição de altitude em Pelô. Ajuste de altímetro na 093, autorizado sinal ILS, pista na 0, reporte estabilizado. 2000 sem restrições, estado na 093, reporte estabilizado na 0425. Olha, estou na 6224, autorizado voar já. 3305, Solos 42, libera direito de chamar o 1219. Chega aí, então 219, 3305. Gol 1246, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 04 nós. Livre pouso 10, gol 246. Direto, gate 06. Alfa, direto, gate 06. Gol 1246, confirme o trem, machado travado? Graças a Deus, cara. 084, information in Quattro Romeo, QNH1013, ready to copy? Information Romeo is copy and QNH1013 is ready to copy, Quattro Romeo, 084 to Madrid, clear flight level 390, via Upper Zulu 10 to Natal, then after to according to your flight plan route. Departure runway 10 after takeoff left turn to Pucca. Departure and Z path transition. Salvador departure 120.8 tower 118.95. Skok 5043. Europa 084. Europa 084, clear to Madrid. Final level initially with regards to 370 is the maximum we are having. And we clear to Madrid via upper 010 Natal flight and road, runway 10, left turn to Pucca, zip and transition. And could be frequency squawk 5043, Europa 084. Europa 084, standby for constant flight level 370. Okay, standby for final level 370, Europa 0. It's 1, we are ready for the start of a push. 3, obrigado. Rafa 084, confirming clear from 7370. Clear for push and start, in coordination with ground staff, and reported for taxi. Clear for level 370, and clear for push, start of a 084. Siga, Saulo. Confirme o indicativo? É o Papatango, que é o céu. Para a clara, passa o céu. Só um minuto. Saulo, vou na 246, livrou na 3-2. Bom, 246, ataque de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantendo da Juliette, 246. Como 246, confirmando o ingresso via Juliette para o gate 05. Ingresso Juliette e vai para o 05, 246. Whisky Quebec Hotel, saída da Euleda Motiva, após o 10. Da Euleda Motiva. Confirmando Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Pois Azul 4235, visual abaixado, travado. Azul 4235, livre pouso, puxando a 0, vento 150 graus, 05 nós. Autorizado pouso na 10 Azul 4235. Euleda Motiva, Amper Zulu 10. Até bridge, após prossegue conforme a volta do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva à direita. Na saída da Euleda Motiva. Controle Salvador, 120.8. Torre 118.95. Aciona 5053. Whisky, Quebec Hotel. 4400. O Ice Quebec está com simplesmente o pátio e se deseja da coladão no 0 ou no 7. Gente, o Ice Quebec Hotel para acionamento táxi, chama a torre 118, decimal 95. Desça para 2010, autorizado final ILS XRB 1-0, reporte estabilizado. Reportando estabilizado no 0-0. Informação Romeu, autorização João Pedro. 35393, pronto, cópia. Pronto, cópia. 35393 para João Pessoa, nível 190, autorizado, via Golf 677. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, aciona 5045, 35393. Gente, estamos autorizados para João Pessoa 190. A Golf 677, decola da 10 com curva pela esquerda, Puca Caju. 208 é o controle, a torre é 1895, que o transporte é 5045. Correto, chama para puxar o acionamento, 35393. Chamarei, 5393. E o 5972, boa noite, acione a identificação, vou ir na proa de Alagoinhas, para interceptar a chegada bom, se desça para 4000 pés. Ajuste de altímetro na 093. O 1888 desça para 2000 pés, autorizado final e LSXRB, são a 0, reposto estabilizado. Desça para 2000 pés, reposto estabilizado, entregou o 1888. Puxa, cadê que tem a oficina? Está no lugar da aerostar para o treinamento. Livre que nós chamamos táxi, puxa, cadê que tem a for Social Air 6313. Anyway. Azul 4235. Azul 4235, Paxi Via Alfa, mantenente da Juliette. Alfa, mantenente da Juliette, Azul 4235. 24 da Oceaner. Oceaner 6224, completo de aproximação, chame torre 118 de 95. 2295, obrigado, até daqui a pouco. Oi, boa noite, 6224, o Chanel estabilizou. 3 liga, 3 boa noite, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 150 graus, 04 nós. Livre pouso, reportarei que tem baixado travado. Assumiu 102 Bravo Romeo India Delta Echo Position, after according to your flatland route. Departure runway 10 after takeoff, right turn to Dial, departure, Leda, and Motiva transition. Mike Oscar, Tango Vitor, Alpha transition. Salvador departure 120.8, tower 118.95, score 5041, Oceania 6313. Roger, clear to Guadalupe Flight Level 340, taking out from 10, right turn, dial, Motiva transition, Upper Zulu 10, Brite, Upper Zulu 16, and according to flight plan route, departure is 20.8, and transponder is 5041, Oceania 6313. Oceania 6313, read back correct, departure ready for pushback and start. Local for pushback. Próxima Juliette, para ingresso azul 4275.